Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Só que é o seguinte, eu vou deixar vocês fazer uma coisa que é o pou, pou. Você vai fazer com autoridade que você vai estar dando um tiro de 765 espiritual na cara do capeta, pode crer? Aê, aê. Aí, como é que é? La la la la la la la la po po la la la la la la la la po po. Quero ver agora vocês fazendo la la la também, só vocês vão fazer o po po. Vamos lá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. É isso aí. Agora aí, DJ Júnior. Vamos lá! Calibre 23, calibre 23! É agora, vamos lá! Anjo do gueto! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, na contramão, se joga eu não caio não. Anjo do gueto, sou preto e sou daquele jeito. O seu veneno é água e eu não tenho medo. Seu preconceito me fez um lutador. Estilo King, NX, sempre vencedor. Vim de negreiro, direto pra senzala. De pão de arara pra favela, hoje eu tô em casa. Mal encarado, tirado de bandido. O que é isso? Tu me julga, mas tu é mestiço. Minha coragem é minha alma pra lutar. E se parar, parado, eu não vou ficar. Somos a bomba e o isqueiro tá na sua mão. Não sou revólver, ao contrário, eu sou canhão. Como vírus invisível, eu estou no ar. Me quilombo, se eu acreditar, é só encostar. Paralisando seu cérebro, derrame cerebral. Se parar, revólver, do sol, tá? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Se no dia do juízo a ideia não constar, de algema na mão, direto para o camburão. Você não... Seu sonho não era ser ladrão, e o inferno te espera de portas abertas. O pesadelo monetário agora paga a deixa. Sorria! Você está sendo filmado. Todos os seus atos por Deus estão sendo registrados. De áudio de motoca, sirena de pipoca. O carro forte e os malotes tiram pelas costas. O sonho acabou, a ideia não custou. Eu só lamento do dente, você não aceitou. E novamente, o filme se repete. Quem é que perde? Me diz quem é que perde. Oh, oh. Sou revolução. Cola irmão, cola irmão. Sou Luiz, sou João, sou da Silva. O sonho acabou, maluco, acredita. Atiradores de elite por todos os lados. Vira a lei, eu sou o alvo. Estou no alto, além do seu alcance. Olhe para dentro de quem me diz, essa é a revanche. Anjo do gueto procurado se formou. Egito nunca mais, agora eu sou renome. Sua inveja revela a minha grandeza. Vivendo que a minha cabeça do gato sobra a mente. Difícil é de pegar, eu tô em todo lugar. Sou guerreiro de do gueto, sempre vou lutar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Diz aí, tu tá ligado que o teu sócio confia em mim. Eu tenho a senha, teu cofre tá no meu quintal. E o matagal é complicado, se cair é mal. Não vem com essa velha conversa de força tarefa. Sou cadeado, sou blindado, curte a pressa. Quem eu sou, por quê? Pra que você quer saber? Vou te dar uma ideia aí, meu amigo. Quer entender? Tô doidão, sou de um milhão. Segura a pulsa. Vai, vai, vai, vai. Essa de paz, olha pra mim e sorria. 2002, 2003, nos encontramos por aqui. Quero ver. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pum, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pum, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pum, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pum, aí, agora eu quero conhecer a galera que tá nesse salão. A galera da Samambaia faz barulho, ó!